down. Seja no shopping da TV ou no meio da confusão, ou no meio da confusão. Gosta muito de gastar, compra os jornais e não lê. Sofre daquela tentação de beber muito café, de beber muito café. Oh Zé, gasta a massa bem. Oh Zé, gasta a massa bem. Compra roupa à maneira, gosta bem de andar na moda. O que ele quer é brincadeira e saber cuidar da poda, e saber cuidar da poda. Uns canecos bem bebidos, esvaziar a carteira, engolir uns comprimidos para curar a bebedeira, para curar a bebedeira. Oh Zé, gasta a massa bem. Oh Zé, ao que gasta. Compra o jogo de raspar, raspa, raspa e não sai nada. Mas o que eu quero é raspar, mas o que eu quero é gastar. Oh Zé, gasta a massa vai. Oh Zé, gasta massa bem.